alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. Eita, nos meus tempos de rapazinho era bem assim mesmo, viu? Ave Maria, como era paixão, como era fácil apaixonar. Eu fico vendo hoje os jovens se apaixonam numa rapidez, numa facilidade, mas eu também já fui desse jeito, não posso falar muito sobre isso aí não, não é? Mas, uai, Maurício, você começa o programa assim, é? Não é desse jeito não, rapaz, tem que conversar, cumprimentando, dando aí um abraço para todos os ouvintes. Ah, então tudo bem. Alô, menino, alô, gente querida, gente boa, gente amiga, gente do meu coração, aquele abraço. Tô aí chegando com o nosso encontro, o programa Maurício Fares de hoje, e que tem muita coisa boa, viu? É, hoje nós vamos ter aqui, olha, Bruno Marrone, vamos ter o Daniel, Rick Renner, João Viola, Roberto Carlos, Leonardo, e é muita coisa bonita que vai rodar. E a carta de destaque, claro, não posso esquecer da carta de destaque. Como é que será que é a história de hoje, hein? Será que é uma carta boa? Será que é uma carta mais ou menos? É já que nós vamos saber, tá bom? Então vamos trazer a primeira música. Vamos começar com Bruno Marrone, Apaziguar. Roda lá, menino, roda. Outra vez nós dois brincamos, outra vez nos machucamos, sem ninguém pra apaziguar. Coração se arrependeu, dói no meu e dói no seu, sem ninguém pra apaziguar. Você manda um amigo pra tentar falar comigo, tá sofrendo e quer perdão. Também fico atrás dos outros, procurando feito louco nossa reconciliação. Apaziguar, não tem ninguém pra apaziguar. Dois malucos pra amar, mas com frescura pra dizer. Apaziguar, não tem ninguém pra apaziguar. Enquanto a gente não voltar, chora eu, chora você. Enquanto a gente não voltar, chora eu, chora você. Outra vez nós dois brigamos, outra vez nos machucamos, sem ninguém pra apaziguar. Se arrependeu, dói no meu e dói no seu, sem ninguém pra apaziguar. Você manda um amigo pra tentar falar comigo, tá sofrendo e quer perdão. Também fico atrás dos outros, procurando feito louco nossa reconciliação. Apaziguar, não tem ninguém pra apaziguar. Dois malucos pra amar, mas com frescura pra dizer. Apaziguar, não tem ninguém pra apaziguar. Enquanto a gente não voltar, chora eu, chora você. Apaziguar, não tem ninguém pra apaziguar. Dois malucos pra amar, mas com frescura pra dizer. Apaziguar, não tem ninguém pra apaziguar. vamos lá, vamos seguindo, gente. Olha, a carta destaque de hoje é da menina preocupada com o futuro de Paramirim, na Bahia. Ah, ontem eu atendi uma do Piauí, né? Da minha amiga Raimunda Melquíades. E hoje eu vou atender uma de Paramirim, na Bahia. Deixa eu ver quem é mesmo. É a menina preocupada com o futuro. Por que que ela está preocupada, hein? Ah, daqui um pouco então nós vamos saber. Vamos ler a cartinha dela, vamos conhecer a historinha, vamos saber o que que a gente pode fazer para ajudar essa menina, não é mesmo? Bom, agora vamos trazer o Daniel para cantar. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja como for, pra falar de amor. Deixa o Daniel cantar, não canta não, seu bobão. Então, para de cantar, Maurício. Canta aí, Daniel. Os Amantes. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar, você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu tenho um amigo que participa comigo através do Facebook. Ele sempre também coloca frases aqui para que eu repasse a vocês. É o Marquinhos Nenê, né? Alô, Marquinhos Nenê. Olha só a frase que ele colocou para hoje. Não erramos quando damos muito de nós a alguém. Erramos sim quando esperamos o reconhecimento de alguém que não sabe valorizar a sinceridade que lhe damos. É igual aquela outra frase, que a gente cria muita expectativa em cima das pessoas e depois acaba se decepcionando. Então aqui, essa aqui é mais ou menos na mesma linha. A gente não erra quando a gente dá muito de nós para alguém. Não, isso não é errado. Mas é, o pior é que muitas vezes a gente dá isso, a gente se dá a alguém esperando reconhecimento. E nem sempre as pessoas sabem valorizar a sinceridade daquilo que a gente dá. Muito boa, viu, Marquinhos Nenê, a frase? Muito boa mesmo. Gostei, viu? Grande abraço para você. Falou, amigão. E agora? Agora eu vou trazer uma drobadinha, como diz, né? É até difícil falar errado, uma drobadinha. Eu não consigo, eu vou tentar falar errado, mas sai totalmente... Aí é que sai avacalhado mesmo. Então, é dobradinha. Pedro Bento e Zé da Rodovia. Opa, Zé da Estrada. Mágoa de Boiadeira é a primeira. E depois, Rick Renner. Nós trupica, mas não cai. Então solta as duas aí, menino. Vamos nessa. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfaltos nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinuelos pra trazer um pantaneiro no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Com progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia. E entre outros fui peão de boiadeiro por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando eu vejo minha tralha pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando pasto afora, que por certo também chora na mais triste solidão.

Aguarde só mais um pouco. Ainda vamos trazer aqui mais música, ainda temos mais algumas coisas para a gente conversar. Então, enquanto isso, vamos curtir aí o Hamilton Lelo, né? Vocês se lembram? Esse Hamilton Lelo, gente, ele foi um cantor que fez grande sucesso na época. Ele gravou muitos e muitos discos, mas ele era um apaixonado e um romântico por natureza. Ele sempre gostava de noitadas, de se embriagar. Era muito mulherengo. E exatamente por causa dessa fama que ele tinha de ser muito mulherengo, ele foi morto, ele foi assassinado, né? Eles falam que não, que foi uma morte natural, mas na verdade ele foi assassinado. E na época foi um sofrimento muito grande para os fãs do Hamilton Lelo, porque tinha seguidores, tinha fãs que acompanhavam mesmo com veneração o trabalho dele. Infelizmente, né, pela vida boêmia que ele tinha, por ser um boêmio de natureza, acabou acontecendo essa tragédia. Mas então, uma das músicas do Hamilton Lelo para vocês aí. Adeus, meu grande amor, adeus. Roda lá, meninos. Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado. Ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer, esta dor que aos poucos me consome. Parece que até as águas dos rios em murmúrio vive falando seu nome. Eu já não tenho calma, eu vivo atormentado. Eu vi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço silêncio da noite murmuram o nome dela. Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado. Ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer, esta dor que aos poucos me consome. Parece que até as águas dos rios, em murmúrio, vive falando o seu nome. Atormentado, eu vi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço e o silêncio da noite murmuram o nome dela. Ontem eu chorei demais. Vou mandar um abração aqui pro meu amigo Franco Nero, lá de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Alô, Franco, ele é da Rádio Liberdade, né? É, Rádio Liberdade FM, lá de Campo Novo do Parecis. Mas ele também tem a Rádio Web. É, ele tem a mesma programação, ele repassa na Rádio Web dele lá. Legal! O pessoal que acompanha através da internet, né, vai ter oportunidade também de ouvir através da rádio meu amigo Franco Nero. Depois vou passar direitinho o site para eles aí, né, Franco? Ah, e falar nisso, mandar um beijão também para minha amiga querida, lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Sabe quem é? É a Vânia Rocha. Alô, Vânia! Um grande abraço para você, menina! Tudo bem? é uma companheira de trabalho também, ela é locutora, e ela faz um sucesso enorme. O pessoal curte demais aí o trabalho da Vânia Rocha. Eu também, quando eu tenho oportunidade, eu estou ligadinho no programa dela. É uma comunicação gostosa, é uma forma alegre que ela tem de apresentar o programa. Isso para mim é muito gratificante mesmo, viu? Olha aí agora quem vem para cantar, João Viola. Amanhã estarei bem distante. A despedida, canta João Viola. Roda lá, meninos. Mas não vou te esquecer um instante. Nosso amor ninguém vai destruir. Ficar junto a ti eu não posso. Deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar. Voltarei pra te levar comigo. Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida. Só me resta dizer adeus. Ficar junto a ti eu não posso. Deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar. Voltarei pra te levar comigo. Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida. Só me resta dizer adeus. Tava lendo uma frase aqui que é uma cacetada, é uma paulada na muleira. É do José Marcos Bonifácio Pires. Alô, Zé Marcos Bonifácio Pires, um grande abraço. Ele colocou aqui para mim, olha. O tempo tudo revela, as mentiras mais ocultas, as razões mais certas e os amigos mais falsos. É, tudo bem, mas também revela quem são os bons amigos, né? Não é isso, não é só as mentiras, que tem, o tempo se encarrega de tudo. Viu, Marquinhos? Eu achei legal essa frase sua aí. Mas também tem assim, a gente tem que ver que o tempo revela também as verdades, revela aqueles que são amigos de verdade. Não é só o ruim, não. Revela também a coisa, o lado bom das coisas, né? Eu penso assim. Você desculpa se por acaso eu estou entrando em contradição aí com aquilo que você colocou aqui, mas é o meu modo de encarar, de pensar. Que o tempo é o senhor de tudo. O tempo é que se encarrega de mostrar tudo. O que é bom e o que é ruim, não é? Não é só o que é ruim que o tempo mostra, ele mostra o que é bom também. Tá certo, Marquinhos? Valeu, mas valeu, meu amigo. Obrigado. É bom a gente sempre ter assim, algumas frases que causam um tipo de polêmica, porque a gente pode, então, ver o ponto de vista de um e o ponto de vista do outro, não é isso? Vamos trazer agora o Roberto Carlos, um sucesso do ano de 1984. Aleluia! Eita, que essa aqui também da linha religiosa do Roberto Carlos é uma música muito bonita, não é? Então, roda lá, meninos! Aleluia, de 1984, Rei Roberto Carlos! Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então? Aleluia, aleluia, confusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá do céu, pinta um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite, eu olho o céu. As estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar. E nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Tudo isso tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus. agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Pois muito que bem, agora chegou a hora, chegou o instante, chegou o momento da nossa carta de destaque. Então solta a vinhetinha aí, meninos. E agora, a carta de destaque do ouvinte. É a carta da menina preocupada com o futuro de Paramirim, Bahia. Olha, Maurício Fares, estou participando do teu programa para pedir um conselho. Eu sou uma jovem de 19 anos, eu moro no interior com meus pais e consegui, com muitas dificuldades, terminar o segundo grau. Mas o meu sonho, Maurício, é de morar numa cidade grande para poder continuar meus estudos e me formar em medicina. Depois de formada, eu quero voltar para minha terra para ajudar o meu povo. Mas eu não tenho condições financeiras para poder levar avante os meus sonhos, pois eu não tenho ninguém, nenhum parente ou amigo que mora em alguma cidade que tenha faculdade de medicina. O que você pode me orientar a respeito, Maurício? Agradece a menina preocupada com o futuro de Paramirim, na Bahia. Eu acho que já li uma carta mais ou menos parecida com essa. Aliás, já li várias cartas com esse mesmo assunto, né? Já li várias cartas mesmo falando sobre esse mesmo assunto. Mas é uma coisa que eu tenho que falar sempre, viu? Porque quantos jovens estão aí pensando a mesma coisa e como fazer para continuar os seus estudos, não é? Olha, menina, esse sonho de continuar seus estudos é uma coisa boa, até porque você quer apenas dar continuidade a eles. O problema de conseguir uma vaga numa universidade federal é mais fácil de ser resolvido e, ao mesmo tempo, é mais difícil também. Se você realmente é uma moça estudiosa, o Exame Nacional do Enem, né, é para isso mesmo. Para dar oportunidade aos jovens carentes que não têm condição de pagar a faculdade particular, de terem um curso universitário. Aí vai falar, o Enem? É, porque através do Enem você não precisa de cursar nem fazer nenhum cursinho, né? Não precisa de ir para nenhum cursinho. Você pode prestar os exames do Enem e, se você tiver aí uma boa pontuação, você pode entrar realmente para uma universidade federal. Eu acredito que, se você fizer as provas do Enem e se sair bem, vai aparecer alguma vaga em alguma universidade federal. Agora, o mais importante é você conseguir passar no teste. Passando e abrindo vaga para você, aí é um outro assunto. Você pode morar em república de estudantes, pode tentar com o serviço social da sua cidade, ajuda para ir e vir. E tem também os programas de ajuda do governo federal para custear os estudos dos jovens carentes. Tem o ProUni. É só saber aí na sua cidade como você vai se inscrever nesses programas. E assim você poderá realizar, né, arranjar os recursos necessários para realizar o seu sonho, menino. E só vai pagar depois de formada. Agora, isso tudo que eu estou te dizendo você, o caminho principal é passar no Enem. Você tem que ter uma boa pontuação no Enem para poder então ter condição de se candidatar a uma vaga numa universidade federal, ok? Então, se você é uma moça estudiosa e tem essa vontade, pode ter certeza que você, estudando mesmo com vontade, vai conseguir, tá bom? E o custeamento para o seu estudo, isso aí também não é o mais complicado, não. Isso aí você consegue. E existe aí, nessas universidades, tem aí as repúblicas onde moram os estudantes, que facilita bastante para que aqueles que não têm condição, não têm nenhum parente, não têm ninguém, então eles moram nessas repúblicas aí. Tudo isso aí são coisas que foram criadas para facilitar a vida de quem realmente quer estudar. Se você quer, você pode ter certeza que você vai conseguir através da sua luta, através do seu trabalho, tá bom? Ai, ai, ai. Olha, eu estava cantando no começo, vocês se lembram cantando aí uma música aí? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Pois é, o Nervos de Aço. Eu vou rodar essa música aí. Não tem nada a ver com a sua história. Eu vou falar, olha, bom, o que tem a ver com a minha história? Não tem nada. Mas é uma música que eu vou deixar rodando aí pra você, tá bom, menina? Minha querida amiga, menina preocupada com o futuro de Paramirim, na Bahia. A música, então, tá aí. É o Leonardo que vem pra cantar Nervos de Aço. Eita, roda lá, meninos. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, desfeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, desfeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Eu só sei é que quando a vejo me dá um desejo de morte. É, nos meus tempos de faculdade, se eu tivesse todas essas facilidades que os estudantes têm hoje, talvez eu tivesse tido uma formatura mais tranquila. Mesmo assim, ainda consegui fazer duas faculdades, né? Ainda consegui fazer dois cursos universitários. Mas, vocês vejam bem, meu primeiro curso universitário, eu era motorista de caminhão quando eu consegui me formar em administração de empresas, né? Eu era motorista de caminhão, trabalhava numa empresa de gás, Supergás Brás, puxava gás de São Paulo, de Belo Horizonte, né, de Betim. Eu trazia gás naquelas carretonas enormes, aquele charutão que eles chamam, quer dizer, aquele charutão carregado de gás. Eu fazia aquelas viagens e durante a viagem eu perdia muitas aulas, mas andava com os livros ali estudando. E quando eu chegava na universidade, os próprios colegas copiavam para mim as matérias, aquilo de mais importante, e eu pegava aquilo, lia e conseguia fazer as provas e passava com média boa nas provas. Então, quando eu não tive essas facilidades de hoje em dia. Hoje só não estuda quem não quer. Só quem não quer. Que quem tiver vontade realmente de estudar, quem tiver vontade de ser alguém, consegue, porque tem facilidade de todos os lados. É só procurar se informar direitinho, né? Ei, rapaz, vamos embora! Vamos embora! Acabou o programa por hoje, mas a gente se encontra no próximo com muito carinho, com muita alegria. Um beijo no coração de cada um de vocês, meninas! Beijão pra você, ó. Tchau, tchau, meus amigos. Felicidades. Tchau, obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.